TV1-52, chame Recife agora, em 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5, tá 3, 1-5-2. Controle Salvador, aqui é o Gol, Golf, Golf Alfa, informando o término do reboque. Grato, tenha um bom dia, senhor. Este Golf, Golf Alfa, valeu. Em 746, desça para 5 mil pés, chegada Mare, projetar. 5 mil, projetar. 1 17. É 746, desça para 2000 pés, ajuste em Salvador, 1018 é porte, 1017 é porte estabilizado na LS. 2017 reportarei no LS, 6746. Controle Salvador, boa noite, está 3170, descer 950, chegada a Mari. Desce para 2000 pés, está 3170, o ajuste no 017, reporte estabilizado no LS. Projetado. Gente, está descendo 2000 pés, ajuste no 017, reportagem estabilizada em LS, XAI 1073, 1070. Projetado 3170. E TAP na prova, 3170. Confirmar o 3170, tráfego número 1, a prestação? Negativo, é o número 2. Certo. localizador, o 6746. 6746, complete aproximação, torre 1895. 1895, até mais. É. 270, reporte estabilizado. Reporte na 3170. Estabilizou, 3, 1, 7, 0, complete, aproximação, torre 18-6. 18-6, boa. 18-95, corrigindo 95. 95, paciente.